Laser 7 correto, chama para tiver funcionamento. 3153, Juliette 09. Aero 9 e a Juliette 03053. Salvador Gol 1897, autorização de tráfego Belo Horizonte, Confins, Teste Índia. 1897, Confins autorizado, 360, 6. Decola da 10, primeira curva à direita da Elmo, lei da Grid. Controle 11935, transponder 5012. Autorizado 1360, decolando da 10, curva à direita da Elmo, lei da 7935, controle 5012. O gol 1897, confirma na saída? É, da Elmo, lei da Grid. Da Elmo, lei da Grid. Gol 1897. Confirma, controle 119980. 069 no 03, autorizado o chão pro táxi. Alô, 8047, 80401 é o número 1 para iniciar no setor. Meu Deus, vai aguardar o 804. Negativo. Você vai aguardar, o próximo 03 já iniciou o push. Do 4069 está pronto para o táxi, que é o desde 126, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Ribeirão Preto. Azul 4069 está aqui autorizado à direita, em Engenho Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 86 Dúcio, altímetro 10, 16. Liga para 16 para 10, 18 6. Azul 4069. Gol 1804, me escuta? Quarta 5, tráfego da Azul inicial táxi no setor, autorizado para chegar a estacionamento, chama táxi. Mais início do táxi, autorizado, gol 1804. Azul 4069, autorizado a linha decolar, pistão na 0, vento 150 graus 07 nós. 19-8. Da Pronto Copa? Copia. Autorizado Brasília, 360, ao peso Lu 17. Decola 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, controle 19-35, corrigindo. 19-80, controle. Transponder 5005. Certo, autorizado nível 360 pela Brasília, pela peso Lu 17. Decola 10, primeira curva direita, no perfil da Arbor. Arbor, transição Elefa. 19-8 controle, transponder 5005, gol 9-7-9-6. Achando 5 reais, não se espera estacionamento. Trabalha no teste, gol 9-7. Ciente azul, quase é melhor. Ataque direito em Engenhão, robô de espera da 1-0, torre, 1-8-6-2, altíssimo, 1-0-1-6. Tive ataque direito, tá? O robô de espera por 1-8-6, 1-6-2-1 agora, 1-8-0-4. Nove, decolado 2-4-0, controle 1-1-9-8, robô. 1-9-8, obrigado. Azul 4069. Azul 4069, contato radar, suba para nível 360. Ao cruzar 2000 pés, autorizado por hoje, Leda. Vai 2000, Leda, 360, 4069. Foi aqui na sala de Salvador mesmo, exatamente na sala de Salvador, ao central 05, ao 0950. Afirmativo, então eu vou contatar a sala IES, mantém esse curto minuto. Vou procurar por aqui ou por restrição de estado. Pode confirmar? Vou procurar a sala IES Salvador ou restrição, tem o percurso Salvador, então só não estou lembrado. Tá, ok. Salvador, muito bom dia, 35514 com a Índia. Por gentileza, autorização Aracaju, nível 170. 5514, eu tenho aprovado 190, número 2 para cópia. Pagará. 04, autorizado a decolar, pistona 0, vento 150 com 04 nós. Autorizado a decolagem, vento 10 com 804. Decolado 44, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, obrigado, um ótimo serviço. Quando possível, o senhor desviou a curva direita da presente para o de Dael. Momento 04, contato radar, suba para nível 360, autorizado para o de Leda. Positivo da presente Leda, voo 1804, curvando da presente cruza 2 de 200 para o 360 sem restrição. Muito obrigado, senhor. Lascas do Alfa, já peguei o plano, só vou pegar a saída, só um minuto. Siga, você é Bravo meu. Negativo, o solo 1219. Prezado, Jundiaí, uma centena, direto Arubi, direto BHZ. Cosmópolis cancela, prossegue, no, prossegue direto para a localidade. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita na Coral. Controle 1-9-9-3-5, transponder 5573, confirmando. Controle 1-9-9-8-0. Está bom o estacionamento? Para o estacionamento, tudo bom? Direção nacional para o táxi. Para o táxi, graças. É o Bravo Oscar, número 2 para 4. 355 no 4, copia. Copia. Autorizado Aracaju, 190, Golfo 677. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, direto. Controle 1-9, decimal 8-0, transponda 5026. 90 para Aracaju, via Golfo 677, cabeceira 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Jamo, DCC, 10980, controle 5026, transporte. 35514, correto, é um posto de estacionamento. Camarão. Ao meu Bravo, a Cicopia. Estado Brasília, 400, autorizou 17, Formosa, autorizou 10. Decolada 17, primeira curva esquerda, corrigindo, primeira curva direita, árvore, transição elétrica. Controle 1-9-9-8-0, transponder 5-0-0-7. Agora puxa o sinal. Corrigir o estacionamento. Levantador, boa noite, 97 para o táxi, com 173 a bordo, autonomia de 3 horas, alternado Campinas. 173 a bordo, taxa direita, em de alfa, posto espera da 1-0, chama a torre, 1-8-62, altímetro 1-0, 1-6. Em de alfa, posto espera 172, 1-0, 1-6, vou 1-8-0. Romeu, 1-4. Romeu, 4-2, autorizado, chama táxi. Gol 897, Galinha, decolar, pistola 0, vento 150 graus, com 062 de nós, ajuste no 096. 2 da Galinha, decolar, pistola 0, 0, 0, 0, 0, tá por aí? Você? Não, negativo. Dois autorizados, chão pro táxi. Eu amanheço o táxi, vou no 705. Recife 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 3, 3, decimal 2, 5. Eu te encontro, eu tenho que ligar. É o solo, é o trato, o 5973 Rio. Bom dia. Formação Índia, Recife, nível 310. 5973, ABT para azul 1015. O ainda não está no meu sistema assim que apareceu o chão. Obrigado. Está no gol no 607, está no presidente com a mesma posição 1-0. No 607-1-0, número 1, para estar no setor. Aguarda, autorização. Solo, Salvador, 35-514, para puxo, pede o sonamento, parte 3. 5-514, parte 3, autorizado, chama para o táxi. Chamada. Serra Bravo, Romeu, confirma. Autorizado, Guarulhos, 400, autorizado, 44. Decola da 1-7, primeira curva direita, da Euleda, Eude. Controle 1-9-3-5-19-8, transponda 5-0-0-4. Decola, controle 1-1-9-8. Decolar 850, controle 1-1-9-8. 398, 1-8-9-7. Chegou 1-8-9-7. Decola, iniciando curva direita, tá, desliz para armação. 1-8-9-7, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Otileda. 360 para Otileda, 1-8-9-7. 1-8-0-4. Eu copiei Natal, 328, pode confirmar o POB? Gente, o nome é 42, eu estou autorizado. Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera 1-0, chama a torre, 1-8-6-12. Altímetro 1-0 no meio, vai seguir o bonde da companhia que puxou no 02. Oscar, eu vou avançar. Modifica a saída para Arbor após direto, conforme rota. Modifica para a saída Arbor após direto, Posso fazer o seu aviso? 06 no H0 vai chamar a torre 1-8-6-2, estacionamento táxi. Já, Bravo Romeu, tem combate. Entende o POB? Sim. 07 no 1-0, autorizado por chegar questionamento, chama para o táxi. Autorizado, é para o táxi. Rio 5973 na escuta? Rio 5973 na escuta. Copia? Positivo. Autorizado Recife 310, Recife 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, Pouca, transição Aracaju. Controle 199 decimal 35, hoje em 1980, transponda 5041. De 330, decola da 10, Recife Aracaju, 358, 1935, transponda 5041, na torre 186. O controle é 199 decimal 80. 1-1-9-8-0 na 7-3. Tipo na 7-3 já vai pro X-Back. Taxi Luna 7-5, Luna 7-2 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Luna 7-5, taxa direita em Índia e Alfa, ponte espera da 1-0 Torre, 1-0 altímetro 1-0, 1-6. Índia e Alfa na ponte espera, 1862, um bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, 35514 para o táxi com 66 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. Táxi autorizado via parte 1 no Índia e Alfa, vai seguir os dois Boeing da Gol. Ponte espera da 1-0, chama Tônio, 1-8-6-2, altímetro 1-0, no meio, 5514. Partiu de Alfa, pega os dois Boeing da Gol, 118-6 no ponte espera. Obrigado, nosso trabalho. Obrigado, você também. Oscar Zulu Alfa seguindo a TR da Trip, táxi autorizado via parte 1 no Índia e Alfa. Espera da 1-0, Tônio, 1-8-6-2, altímetro 1-0, no meio. Bom dia. 97, suba restrito, nível 340 na proa de bridge. 340, proa de bridge, boa noite, 97. Boa noite, 715, prossiga. Tá passando a ponte espera. Desconfirme, é 1-0? Ah, 7, boa noite, 715, 2 alinhado, decolar, pistão 1-0, vento 150 graus. 62 de nós, o gol 1-7-1-5. Tá autorizado a SL, decolando 1-0, gol 1-7-1-5. Autorizado Brasília, 380, Operzulu 1-7, decola da 1-0, primeira curva direita, Arbor Elefa, controle 1-1-9, decimal 80, transponder 5-0-3-5. Paulo Golo 607 para o táxi, 174 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Golo 607, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-8-6-2, altímetro 1-0, no meia. Autorizado táxi, parte Índia e Alfa, no ponto de espera, 2-2, no meia, Golo 607. Golo 64, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Golo 715, decolada aos 57, controle agora 119 decimal 8. Controle 198, mano, bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, Golo 715, passando 1500 pés, perfil da Airbus, transição Aleph. Bom dia, Golo 715, contato radar, suba para nível 360 na saída Arbor. 360, Bruno, Golo 915.